O meu Jesus fez o morto ressuscitar. O meu Jesus acalmou a tempestade. O meu Jesus fez o coxo levantar. O meu Jesus andou por sobre o mar. Ele ainda é o mesmo e será eternamente. Por isso, eu creio que um milagre em sua vida pode acontecer. Pois ele ainda é o mesmo. Eu creio no impossível. É somente você crer que um milagre em sua vida vai acontecer. Ele ainda é o mesmo e será eternamente. Por isso eu creio que um milagre em sua vida pode.